Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? E aí pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso Escolhas Tuas, com uma edição desde o sábado, dia 17 de 18 de janeiro de 2014. Hoje, sábado, com muita chuva, muita água. É sempre a abrir aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. E aí pessoal, e hoje temos aqui connosco. Ah, vocês desculpem que eu tomei assim umas coisas, por isso é que já está a fazer efeito, já estou assim com uma voz um bocado de coisa e tal, mas vocês desculpem lá. Isto para aguentar a balada tem que ser mesmo assim, na verdade. Amora, a todos também aí, hoje que vamos fechar mais um Saturday Night com muito cannabis aí nos Estados Unidos, para o pessoal que está aí, para o pessoal que está aí no cannabis nos Estados Unidos. Yo! Olá, Nuno, muito boa tarde. Ah, esqueci-me de dizer que temos um convidado especial hoje na edição dos Escolhas Tuas, escolho eu, para este sábado, dia 18 de janeiro de 2014. Olá, Nuno, muito boa tarde. Eu curti boa essa tua intro. Eu. Dá-lhe. Agora. Estou aqui, estou contrariado. Já é o segundo sábado consecutivo. O consecutivo é muito fino para nós aqui no Weather People, na nossa gera. Yeah. É o segundo sábado seguido, Weather Freak, que eu estou aqui contrariado. Porque eu meto música. Tem que deixar assim o suspense para as pessoas estarem atentas para o que eu vou dizer a seguir. E estava eu a dizer que já na semana passada, no dia 11 de janeiro, eu vim aqui porque é um favor, porque lá está, dou prioridade aos ceguinhos. Mas eu queria estar no congresso do PP e hoje, dá-lhe música. E hoje, queria estar no congresso do FIAQP para descobrir qual era a próxima desculpa que iam arranjar para terem perdido. E então temos que descobrir novas linhas, novas estratégias para atacar a arbitragem em Portugal, porque nós somos sempre roubados. Yo, dá-lhe música. Yo, é verdade, nós somos sempre roubados, coitadinhos aqui do Norte, somos uns desgraçados, coitadinhos de nós, ninguém quer saber de nós. Yo, Próprios para o pessoal desgraçadinho. Yo. E para o ceguinho. Também, coitadinhos, que são ceguinhos. Que têm prioridade. Exatamente. Coxa até, que não lixa de ceguinhos, coitadinhos, já há 200 inscritos por dia para o Panteão Nacional. É verdade, somos todos boas pessoas, coitadinhos. Já. Yo. Ainda falta muito para isto acabar. Se calhar. Então vamos embora. Foi, ainda falta um minuto e tal, mas... Tchauzinho pessoal, yo. Até para a semana, yo. Assim umas tal e tal e coisa, pai, arranjem, manda aqui para o nosso endereço, Rua de Cato Espero, número 007. Yo pessoal, vamos compartilhar experiências, yo. A partir das 10 da noite aqui, já não está ninguém em casa, yo. O que é compartilhar, manasso? Compartilhar é sempre a partir, estás a ver? Ah, e o com, o que é que o com está aí a fazer? O cão, porque é com umas amigas. Com alguém. Pensei que era o cão que vinha a partir. Não. Umas amigas, por isso é que eu disse, pessoal. Cá, cão é com um, não é? O cão. Exatamente, claro, vou passear com o meu Abec. Olá, pessoal. Olá, outra vez. Até para a semana. Ah, está bem. Já fomos todos, yo. Próprios para o pessoal aí. Estás muito castado, boé dele. Ya, canabistas de plantão. Até para a semana, yo. Vocês gostam de escolher, não é? É um canal de Antena Web, não é? É que eu agora até fiquei na dúvida. É o 158, acho eu. Ah, eu também acho que sim. É emissão. Mas se não for... Vamos lá curtir bué de umas cansadas. É verdade. Fala aí. Pois é, pessoal, cá estamos para mais uma edição do nosso Escolhas Tuas, escolho eu. Hoje com uma entrada muito original, não é? Claro. Feita para mim, não é? Mas será? Não é? Isto é daquelas que vai ficar para o quarto aniversário e vai ficar para o resto das nossas vidas, não é? Isto é só categoria. Mas é mais uma semaninha, então não está tudo fixe. Achas que está tudo fixe? Eu queria estar no congresso, já te disse, não é nada. Eu fui a campeão. Pois. Mais. Diz aí os teus para ficar contente. Olha, eu fui uma semana muito gira. Uma semana muito dramática em termos pessoais. Nada de grave para mim. mas fiquei a saber. Eu sempre disse que o ser humano é mau por natureza. Lá bem, Muro das Lamentações, parte 500. Não. Até porque não é comigo. Mas esta semana assisti uma coisa que eu fiquei pasmado. Mas quando tenho uma coisa que eu fiquei pasmado. Mas ao mesmo tempo não fiquei surpreendido. Fiquei pasmado no sentido de pá, fiquei triste porque só acontece às pessoas que não merecem. Mas fiquei. Uau! Eu estou mesmo certo. O ser humano é mesmo mau por natureza. Pronto, e ao mesmo tempo foi uma semana muito gira porque sabes que eu estava a gravar aqui. Isto é uma coisa que os ouvintes, enfim, naturalmente sabem, não? Os programas, muitas vezes, a maior parte das vezes, são. Enfim, muitas vezes, são gravados com antecedência. Então, já está gravado o 3 em ponto para o próximo domingo, ou seja, para amanhã. E eu antes, eu estive a gravar com a Adriana Pequeno o programa, mas antes perdi-me no arquivo da Antena Web. Que dá lá datas, a história em datas, no arquivo mesmo, no arquivo radioantenaweb.info/arquivo. E perdi-me lá dentro. Que ele tem tantas coisas que eu fico. Eu olho para trás e, como diz a Adriana, parece que lhe deram um brinquedo novo. Mas, ou seja, eu fico. Não fico naquela. Ai, eu já conheço isto. Não, estou sempre. Quase que me parece que estou sempre a descobrir ou a recordar coisas bonitas, sei lá. Recordar, por exemplo, quando chegávamos às 2 da manhã, colocava ali o programa, já não sei qual é que era. Mas depois estava com sono, então a Joana ficava até às 4 da manhã para me acordar, para depois eu colocar o Thunder Web. Coisas do género, sei lá. Fico assim, ou naquela altura, porque naquela altura podia-se fazer isso, sei lá, olha, falhou a net às 3, ou então o programa das 3 vai às 4, porque às 4 também não havia nada, quer dizer. E não lembro, estive a ver notícias. Estive a ver uma notícia muito gira, não sei se. Na altura ainda não devia estar, não me distrasse muita parte disto. Eu escrevi uma notícia no dia 10 de janeiro de 2010, em que dizia que o Sonoplastia tinha sido o programa mais ouvido da semana. Tínhamos captado a atenção de 20 ouvintes, porque aquilo depois, como eram poucos programas e eu podia ver os downloads logo na altura. Aquilo atualizava os dados e tal, e eu via logo os downloads. Ainda para mais, estava tudo alojado no webng.com. Era muito fixe. Pronto, é isso. E agora? radioantenaweb.webng.com. Se lá forem dá erro, mas se fizerem radioantenaweb.webng.com/index.html vão aceder à página inicial do canal. Que, não, que por acaso uma coisa que diz é mudamos de endereço, agora é www.radioantenaweb.info. Mas não sei se te lembras de uma coisa. Rapidamente, não sei se te lembras de uma coisa que é. Lembras quando tu entravas na rádio e tinha uma página só branca que dizia clica aqui para entrar? Sim, no início. E só depois é que se entrava mesmo nos programas. Exatamente. Já ficava passado. Pois, é natural. Por isso é que a página saiu. Não ficava passado, foi mesmo só para falar assim. Ah, tá bem. As portas, cabra labral. Estavam fechadas quando fui lá na sexta. Bem. Coitadinho. Também se abriu, eu fosse ceguinho, podia ter entrado, não era? Também abriu só depois do dia 31 de março. Ah, é? Lol. Curti boés. Ora bem, pessoal. Vamos à música? Sim. Então vamos lá. I See Desire dos Blind Zero. Escolhi esta música por alguns motivos. Primeiro, esta semana. Eu não sei se a reportagem foi desta semana. Segunda-feira de tarde. Ah, ok. Depois das notícias, às 3. Eu sabia que tinha ouvido esta reportagem, mas não sabia. Eu não vou falar muito dela, porque já falei dela no Nós e o Mundo, mas. Reportagem da Antena 1, diga. Exatamente, reportagem da Antena 1. Mas eu vou-me focar aqui numa personagem. Para mim, passou a ser uma personagem. Miguel Guedes, o vocalista dos Blind Zero. Portanto, entre outras coisas, ele fez uma acusação muito engraçada, que é pena que não tenha consequências. Que é, ainda que de forma indireta, mas as operadoras incentivam ao download ilegal, ao falar em internet ilimitada, e ao mesmo tempo que também retiram, ele não foi bem assim, não fez esta expressão, retirar dividendos, mas lucrar, foi a expressão que eu disse, que lucram com os downloads ilegais. Será que ele tem a noção? Ele não tem noção porque ele é grande, não é? Também se alguém se mandar, se alguém se quer. Ele é grande, mas a Sony e a Mel também são grandes. E podem mais do que ele, se quisessem chatear-se, tinham bem como se chatear, era bem feito. É pena que assim não seja, mas pronto. Ou depois o Nuno Pereira, que só assim uma chegazinha, lá o Dacapor, que falou que quando falavam com os administradores dos sites, mas não contou como é que eu fazia, que era ao Facebook deles e não sei o quê, e mandava fotografias lá com a mulher, com a esposa, e a dizer que esperava que eu estivesse melhor, coisas que estavam lá no Facebook de um deles, coisas assim de género. E depois eu vim a descobrir que aquilo até tem lá uma loja. Ou seja, isto é quase. Estou a mandar vir com os outros para proteger o meu negócio. Mas voltando ao Miguel Guedes, eu fiquei realmente impressionado porque eu tinha outra noção dos Blind Zero. Nunca pensei que fosse. Sabia que era daqui do Porto, mas não sabia que era assim gente tão pequenina. Pronto, pensei que fosse um bocadinho mais inteligente, sei lá. Porque a venda de discos, ele falava lá das vendas de discos, que caiu, não tem nada a ver com aquilo que era antes. E eu pergunto para mim mesmo, então e a qualidade musical? Também, não será que hoje, mesmo assistir de graça alguns vídeos, algumas músicas no YouTube, será que até isso não é demasiado caro? À cor que elas têm? Eu acho que sim. E então decidi fazer uma coisa, tal como o João Pedro Paes e Áurea, e Rita Redshoes, peço desculpa, Áurea, e Rita Redshoes, eu vou passar pela última vez, desde que seja por minha livre escolha, Blind Zero. Não é que eu passasse muitas vezes, já nem me recordo qual é que foi a última vez que eu passei. Ou seja, continuar a passar aqui na Antena Web, como é lógico, não é? Não há nada contra os Blind Zero, infelizmente. Mas eu tenho. Pronto. Acho que não são pessoas do nível, opa, intelectual ou o que é que seja, qualquer nível que tu queiras. Pá, não são pessoas dotadas de capacidades para passar nos meus programas. Tem muita qualidade. Portanto, e já que não precisam de mim para nada, não é? Porque basicamente até são contra, e eu também sou contra a comprar os CDs deles, então desde que sei que são contra a livre acesso à música. Bem, eu ouvi Redshoes e o João Pedro Paes até nem tenho assim muita. Não tenho muito por que falar, porque basicamente é o João Pedro Paes, eu compreendo que reclamo, porque os discos dele venderam tão pouco que é natural que, não assumindo culpas, que. Pronto, que virasse a culpa para os downloads. Mas eu nunca ouvi falar, sei que liderava lá o movimento, mas nunca ouvi falar. Epá, para reiterar, Redshoes soube, mas nunca ouvi especificamente falar. Miguel Guedes, pois infelizmente ouvi. Infelizmente ou felizmente, ouvi. E fiquei pasmado. Uma pessoa que defende praticamente o regresso à década de 1920. Está bem. Pronto, enfim. Por isso. E também escolhi esta música por outro motivo. Isto não é só assim, não é? Escolhi esta música por outra coisa. Nos princípios da Antena Best, ou seja, de 2011, havia uma música que tocava muitas vezes, no Agora Now, que na altura não tinha nada a ver com aquilo que é agora, que era precisamente esta música, I See Desire. Eu esta semana, curiosamente, andei a recordar no nosso arquivo as primeiras músicas que passaram na Antena Best. E mesmo no Friday Night e coisas do género. Andei a recordar as primeiras músicas que passaram, ou no extinto Ten Music Web também, ou da Joana. Músicas que passaram por lá, pronto. Então achei aquilo tão giro, que pronto, é mais um motivo para escolher esta música, recordando os primeiros tempos da Antena Best. E aquela altura em que eu também acompanhava muito a música atual. Agora, enfim, deixei de acompanhar porque, epá, são muitas pancadas. Isto é uma música má, depois vem outra pior, depois vem outra coitadinha. Há muita música interessante, por acaso há. E há muita música recente até interessante. Mas, sei lá, a percentagem, aliás, os artistas são mais da música boa. Mas é que, sei lá, imaginemos que em 10 artistas que surgem, regra geral, 2, 3 são bons. Eu tenho a impressão de que a percentagem está a aumentar. Mas, ainda assim, a maior parte, coitadinhos. É o meu entender, claro. Por isso mesmo. Mas pronto, é daquelas coisas. Os Blind Zero até era uma banda que até gostava da sonoridade deles. Mas depois de ouvir pronto, a forma de pensar do. Eu absolutamente contra o avanço tecnológico por parte. A não ser em favor do lucro dos artistas. Das editoras e do. Pronto, dele, vá de preferência. Quem é que disse? Eu não sei se tu viste a reportagem. Não vi. Quem é que disse que os artistas cada vez ganhavam menos com os espetáculos ou que não podiam viver só dos espetáculos? Coisa de género. E ele disse isso. Pois, acho que foi o Adam que disse. E eu até fiquei a pensar, olha, engraçado, olha, o Kim Barreiro já há 2 anos disse mais ou menos o contrário. Mas pronto, eu também acho que sim, o artista deve sair, não é só pegar ali no autotune, no computador, grava-se umas coisas, e atenção, porque muitos são assim, não estou a exagerar, muitos são assim, não é? Nem todos, não sei se a maior parte ou não, mas há uma grande percentagem, quase 50% no mínimo, que é assim. Vão ali para o estúdio, gravam ali umas coisas e tal. Instrumentos muitas vezes são sintetizados, eu venho esse o piano do The Reason, que é quase sempre o mesmo. Ou pronto, os órgãos Roland, aquilo realmente é bom. Mas também quando se começa a utilizar demasiados sons do Roland, uma pessoa percebe, não é? E pronto, quer dizer, é daquelas coisas. Escolhi esta música por estes dois motivos. Primeiro para recordar um bocadinho os primeiros tempos da Besta e segundo para assinalar, digamos, o fim. Já agora, eu não sei se... Não, isto não é um crime. Atenção que aquilo que vocês vão ouvir não é um crime. É só uma contraordenação, porque eu baixei esta música do YouTube. Ou seja, eu não fiz upload sequer de 0,1 byte. Não. Eu só baixei, fui ali ao conversor do YouTube, que já agora podem, se quiserem, há muitos, mas o convertefiles.com é muito bom. Dá para baixar vídeos até, inclusive, com alta definição e tudo mais. Vão lá e façam os vossos downloads. E pronto. E esta música foi retirada... Acho que até foi retirada do canal do... Do canal dos Blind Zero. Até mas isso já havia no século XX. Do canal do YouTube. Não, não deve ser. Lá foi alguém que publicou ilegalmente. Vão lá e pronto. E eu também fiz assim. Fui e tal. Já não foi nesse, foi noutro, não interessa. Não sei qual é que foi. E baixei esta música, ou seja, o que vamos ouvir é resultado da minha contraordenação. I See Desire, dos Mantis. Uma música de 2012, se não me engano. Portanto, não vamos recuar muito. Mais ou menos 2 anos. Estava na década de 2011. Uma coisa que eu vi é 2012, por isso deve ser. Então, pronto. Ainda assim é dos primeiros tempos. Porque eu lembro que passei esta música muitas vezes no Agora Now. Não exatamente no princípio, mas dali a uns meses estava a passar esta música no Agora Now. É mais ou menos. É isso. This country's killing its dreams. It's like a complete unknown that wakes you up for the sound of a teacup as an answer. I know every line it stands for will keep me up inside. I see desire. parece-me que aqui o ceguinho se esqueceu de dizer o principal motivo para escolher os Blind Zero. O nome do grupo. Zero Cegos. Blind Cegos. Exatamente. Ah, quer dizer, não, é homenagem aos ceguinhos. Por isso é que ele escolheu os Blind Zero. Ah. Ora bom, agora vou falar. Eu escutei esta reportagem, digamos assim, em direto. Aquela reportagem, claro que não era em direto, mas eu ouvi aquilo na segunda-feira, depois do noticiário das três. Ouvia completa, na minha viatura, no meu loto. E também vi completo. E depois pensei, vou mandar ao Oscar Alhinho. O que eu não... Quer dizer, já devia estar à espera. Mas a reação do Oscar Alhinho em off... Agora vou falar. Eu estava a ouvir aqui um... Eu lembro de estar a pensar. Isto é um bocado para o equilíbrio, a minha postura. Mas, se eu optasse por um lado, e optar obviamente pelo lado dos artistas e dos músicos, dos editores que querem vender os seus discos. Ora porquê? Acho que foi na quarta-feira, comentei aqui com a tua vizinha. Eu vou telefonar ao Carlos antes que ele fale de nós o mundo em coisas excessivas. Mas depois pensei, não. Vou deixar de estar para não condicionar os seus programas ou a sua primeira intervenção nos colhões. Mas vá lá que não usaste uma ou duas coisas que eu li lá no coisinho off in off. Não, não sou maluco. No nosso mundo não vi, mas pronto. Não, mas eu não sou maluco, não falas... Não... Eu queria ver se a tua vida dependesse financeiramente da música, não só de concertos, mas também de ações de campanha e vendas de discos, eu queria ver se tu tinhas a postura que tu tens hoje. Olha, eu vou dizer o que é que eu penso sobre isso. Eu deixei de falar a sua deputada, tá, sou deputado, eu tive caladinho ao cabo durante 15 minutos, 20. Não é que eu esteja chateado, mas estou a tentar fazer o outro lado. Mas para depois. Está, a sua presidente da Associação vai dar depois, se ainda tiveres minutos. Já a bancada parlamentar. Eu, se tivesse a minha vida a depender financeiramente da música, claro que queria que os meus discos vendessem. Os concertos dão dinheiro, outras ações de campanha, no bom português do marketing, também dão, mas os discos davam muito dinheiro. Sobretudo chegavam às dezenas de milhares cá em Portugal. E o que é que eu acho? Eu acho que, tal como um pintor ganha uma percentagem de dinheiro com os quadros que são vendidos depois nas exposições ou nas galerias, tal como um arquiteto ou desenhador ganha a percentagem do dinheiro do projeto, tal como um engenheiro ganha quando o edifício fica pronto, obviamente que os músicos, ou quem faz as músicas, também deverá receber o dinheiro depois pelas vendas que têm. O portuguesinho, hoje em dia, entrou na... E nessa reportagem, quem quiser depois vai ouvir, porque tal como eles disseram, não é download ilegal ir ouvir a reportagem ao site da RTP. Tal como eles disseram, há pessoas, sobretudo os mais jovens, que já nem imaginam um mundo sem os downloads ilegais. E eu acho que isso nunca vai acontecer. Porquê? Porque já estão tão habituados. Habituaram-se tanto a fazer a ir buscar a música, ou filmes, ou vídeos, ou jogos, ou programas até para computadores, dessa maneira, que parece que já é obrigatório deixarem que isso aconteça. E esquecem-se que não é. Obviamente que as pessoas querem ter acesso à música, e então, sobretudo nos últimos 5 anos, devido à alegada crise, não querem gastar dinheiro, mas querem ter acesso à música na mesma, e portanto querem ter acesso de borla. Mas, e os artistas, quando alguém... Artistas, músicos, seja lá o que for. Quando alguém faz alguma obra, também não convém, mais uma vez digo, quando a vida financeira depende disso, quando a sua profissão é só essa, não convém também ganhar dinheiro com as coisas que faz, que vende. Digo eu, não sei. Bom, depois. Falaste agora de uma coisa que não tinhas falado comigo em off, que é a qualidade musical, que antes era maior. E a produção musical que antes era feita de outra forma e tal. Eu acho isso. Tu achas isso. Mas se a maioria das pessoas, portuguesinhos e estrangeirinhos, se achassem que a música não presta, não faziam tantos downloads como fazem pela internet e tu sabes que são milhões. Quer dizer que se eu venho aqui não é porque gostam. Ou porque acham que tem qualidade. Ou porque serve para distrair. Ou porque serve para ir para o Facebook comentar. Ou serve para distrair um bocado com os amigos e conviver e tal. Portanto, não é para aí, porque as pessoas continuam aos milhões e aos milhões a ir buscar música, é porque aquilo serve para alguma coisa, se não for para gostar, é para gozar ou o quê, mas se têm as músicas, é porque vão gostá-las. E eu pergunto-te também, Carlos Bonaparte, se tu trabalhasses numa editora, num clube de vídeo, numa produtora cinematográfica, e tivesse as quebras de 80% ou 70% que tiveste, que têm tido, e se tivesse ficado sem o teu emprego por causa dos downloads ilegais na internet, eu queria ver se também se dizias a mesma coisa sobre, sobre as palavras do Miguel Guedes ou outros que defendam a mesma coisa. Atenção, que eu, isto até acaba, não é contraditório, porque podemos gostar muito de uma pessoa, de uma coisa e noutra nada. Eu não é ao nível do Pinto Costa, mas é o Miguel Guedes por mim à distância. É um homem inteligente. Admito isso, é uma pessoa com formação, é licenciado em Direito, sabe as coisas, ah, leis atenção, e não sei o que é. Atenção, com conhecimentos não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que inteligente. Não, mas é inteligente e eu vejo na forma dele falar. Eu não gosto da maneira como ele fala. É bem falante. Quer sobre coisas, de Direito, de leis, ou do futebol, do Clube do Porto, que é o clube dele. Parece um doente, mas neste caso eu estava a ouvi-lo e estava a concordar com ele. É óbvio que as operadoras fazem uma campanha enganosa quando dizem, porque não dizem só o que tu disseste ao bocado. Eles dizem, tem internet ilimitada e a maioria logo a seguir diz, faça os downloads que quiser. E isso, para a maioria das pessoas, é mesmo literalmente isso. Faça os downloads que quiser. E fazem os downloads que quiser porque têm internet ilimitada. O que ele disse a seguir, se as campanhas acabam, se as empresas, essas operadoras, acabam também por lucrar com isso. Claro que lucram, porque eles ganham mais dinheiro quando as pessoas adoptam por um sistema de internet ilimitada. E para que é que as pessoas querem internet ilimitada? Para ir buscar o que nós sabemos. Por isso, e a quem é que pagam? Não pagam por fazer os downloads, pagam às operadoras mês a mês. Por isso é claro que elas ganham com os downloads ilegais. Isso é uma sequência lógica das coisas. Portanto, e eu queria ver, com o que eu já vou dizer ao cabo, depois acabei por ir ter ao Miguel Guedes. Eu queria ver, se tu tivesse ficado sem o teu emprego, por causa disso, e tu sabes que são centenas ou milhares de pessoas a quem já aconteceu isso por causa dos downloads ilegais, ou se tu tivesse mesmo ficado sem a tua empresazinha, sem o teu clube de vídeo, sem a tua editora, eu queria ver se tu dizes a mesma coisa, se tinhas as mesmas críticas em relação ao Miguel Guedes ou outros. Olha, que tens. E é o clube de vídeo, é de rir. Foi que eu disse ontem no Nós e Mundo. Eu nem sequer sabia que isso não existia. Poucos, mas existe. Então vou explicar. Lá a senhora lá do Clube de Vídeo dizia que o principal responsável era os downloads na internet. Eu quando ouvi essa parte, eu confesso que o meu cérebro quase parou. Então olha lá. Hoje em dia tens vai 30 canais de filmes. Ou que dão filmes. Não é por aí. Espera aí. Porque quando os filmes saem, é na internet que aparecem, não é nos canais de televisão. Peraí. Tem esses filmes. Não interessa, mas a tua oportunidade de ver filmes grátis é muito maior. Eu estou a falar só excluindo os downloads da internet. Tu tens muitos canais só de filmes. Tu tens sistemas como o Zone Video Club que te permitem alugar filmes. Tu tens lá a Iris e outros sistemas do género. Estás a falar de coisas muito, muito recentes. Isso surgiu há 2 anos. Peraí. Que te permitem alugar filmes. Tens aqueles que te permitem gravar as coisas que tu quiseres. Tens os que te permitem. Ou seja, tens o YouTube, que, bem, muitas vezes são publicações dos próprios, ou seja, nos próprios canais, que publicam os trailers ou partes do filme, não sei o quê. Filmes no YouTube nunca mais. Não. Espera aí, tu me estás a falar, espera aí. Eu disse partes de filme, não disse filmes inteiros, eu disse partes de filmes ou trailers. E isso parece que não, mas já dá uma noção muito clara se tu gostas ou não do filme, não é? Ou se o filme te interessa ou não. Tu nos anos 90, nos 80, muitas vezes, tu ias ali alugar as cassetes de vídeo e não fazias ideia se o filme era bom, ouviste falar. Mas tu não tens a noção, não é? Ou seja, mas hoje em dia, indo por essas vias, é muito mais viável, e atenção, porque isso dos canais específicos de filmes não é uma coisa tão recente quanto isso. Eu lembro de já em 99 ver o canal Hollywood. E é verdade. Não é. Os filmes mais recentes tu não vais comprar por aí. Aliás, tu não vais deixar de comprar ou de alugar por aí. Mas o teu acesso aos filmes é muito maior. Claro, tu vês filmes de graça nos canais específicos. Tens a Fox, agora está a Fox Crime, não é? Tens que são séries também, também tem séries, não é? Tens o... Ou seja, mas não, são séries, ok, mas para todos os efeitos, o acesso que tu tens a esse tipo de informação é hoje muito maior, mesmo o perfeitamente legal, é muito maior. O clube de vídeo é, obrigatoriamente, uma coisa do passado. É. Não há discussão sobre isso. É assim, há duas coisas interessantes. Há uma que eu até falei ontem lá no Nós e o Mundo, que é um bocadinho de pena, porque se eles sem querer centraram-se muito no filme. E eu percebi a ideia. Mas o filme, ou a indústria cinematográfica, é uma coisa diferente, porque nasceu pela possibilidade de fazer dinheiro. Mas a música não. A música não. Como é que os artistas antes sobreviviam? Era à custa de vendas, era à custa de venda de cilindros, quando nem sequer os havia? Não. Era porque faziam as suas vidas. Ou seja, só que esses artistas... Aliás, se tu, mesmo que vais ver nos anos 60 e nos anos 50, que já havia vendas de discos, aqui em Portugal só começou a haver vendas de discos mais com a Amália Rodrigues. Tu não vês antes os artistas. É certo que eram muito poucos que viviam da música. Mas havia quem vivesse da música. Eram muito poucos, mas havia quem vivesse da música. Agora, estes artistas estão preocupadíssimos, e pois é, estão preocupadíssimos só em, muitos deles, só em vender. Não é? Só em vender. E depois há uma coisa. Ah, e tal, porque as pessoas vão baixar as músicas e não sei quanto e não sei o quê. Ah, é porque há uma desvalorização. A desvalorização da música não começou com a internet. A desvalorização da música começou com a banalização do Top Mais, começou com o fim do Sal Música, começou com a estruturação da, ou seja, a chegada da MTV Portugal, que basicamente se baseia não na música, mas no videoclipe e na imagem. Começou com o fim dos Reis da Música Nacional, com o fim do Made in Portugal. O que é que as pessoas querem? Onde é que eu sei que há música nova? Eu não tenho falado nisso no programa. Eu, uma vez, que esta nunca mais me esqueço. E não é caso único. Eu ainda esta semana andei à procura de, no Livre Trânsito, andei à procura de novidades de música portuguesa. Coisas novas que andassem a sair. E eu perdi quase uma hora e não encontrei um único blog, um único site que tivesse... Tem as notícias do Cotonete. Mas já a parte de chutes e pontapés, clãs e coisas do género, que já toda a gente sabe. Não há. Não se fala de música portuguesa. Não se fala. É que nem sequer se fala. Porque aqui há uma coisa de qualquer coisa que eu fale, a pessoa vai fazer o download. Ou seja, é bom nem sequer. A pessoa, se quiser saber, vai à loja. Não é? E eu, quando andei à procura do CD da Joana Melo, que não é nenhuma raridade, para encontrá-lo, só encontrei um site para fazer o download do arquivo compactado. Onde é que encontrei o disco à venda? Não encontrei parte nenhuma. Nem Fnacs, nem Vorten, atenção que a Joana Melo não é uma cantora daqui do bairro. Não é? Pá, quer dizer... E eles queixam-se, mas também não têm argumentos. Têm argumento de download ilegal e que não sei quê, não sei quanto, não sei quanto. E é assim... Quanto à qualidade da música... Olha, há músicas que eu só tenho por um motivo muito simples. Porque são grátis. Porque se eu tivesse que pagar 1 euro por elas, não era por falta de hábito. Porque há discos que se eu pudesse comprava, e eu antes, enquanto podia, e sempre que me é possível, eu compro discos. Eu compro discos. Agora, se eles não valem 1 cêntimo, porquê é que eu lhes vou dar 1 euro? Não é? Para mim, um artista que é desleal, ou seja, aqueles artistas que cantam muito bem no autotune, cantam muito bem no estúdio, porque é tudo montado e não sei o que, não sei o que mais. Olha, eu... Só um exemplo. O que é que podem esperar os promotores lá da Índia Malhoa? Que faz uma música chamada India Style. E eu baixei essa música do YouTube. Sabes porquê? Porque é de graça. Eu... Dar 20 cêntimos por essa música, isso é muito caro. Para a qualidade que a música tem, por muito que eu até a ouça, é raro ouvi-la, mas por muito que eu até a ouça, mas porque é de graça. Dar 20 cêntimos por essa música. Imagina, tem em termos instrumentais, eu não sei o quê, que está a uma imitação fraca. À toga, portanto. Não. A indústria cinematográfica é outra coisa diferente. Porque ela nasce especificamente da possibilidade de fazer dinheiro com isso. Não é? Mas houve uma coisa. Pensa comigo. Então nós não devíamos ter passado do tempo em que o cinema era mudo. Não devíamos. Quantas pessoas perderam o emprego? As orquestras que haviam e que acabaram, que eram especificamente orquestras de cinema. Muitas pessoas perderam o emprego por causa disso. Muitas orquestras acabaram. Aliás, muitas orquestras acabaram com a gravação dos discos. Porque antes o artista ia à rádio, tocar ao vivo, cantar ao vivo, e agora não. Só que isso acabou com um emprego de muitas pessoas. Portanto, eu, se fosse ao Miguel Guedes, agora só começava a apresentar os meus discos, se é que os gravasse, que gravavam 78 rotações, que era mais simples, era mais barato, e começava com a minha bandinha a ir tocar às rádios. Só assim. Porque, não é? Porque há que voltar ao século XX, à década de 1920. Pensa uma coisa, olha, se eu fosse artista, eu vou-te explicar o que é que eu fazia. Porque eu já pensei nisso. Eu, antes da Antena Web, cheguei a falar com o produtor. Pensei em verdade pelo mundo da música. Mas é assim, eu não ia propriamente gravar discos. Como diz o vocalista dos Iron Maiden, a internet é a nova rádio. O que é que eu fazia? Até podia gravar discos. Sei lá, 3, 4 músicas. Mas a minha maior importância era que eu chegasse aos concertos, que as pessoas soubessem as minhas músicas. Eu preferia se calhar só gravar 3 ou 4 músicas, que eu sei que são boas, do que gravar 15. Sei lá, olha, tu tens aí um exemplo muito giro, que são as Sketchup. O Acerer, aquilo vendeu de caraças. E também foi baixado por caraças. Mas vendeu. Mas a partir da faixa número 9, era a 10, que era a instrumental, era a 11, que era a versão espanhola, ou inglesa, era a 12, que era a versão catalã, ou o que é que era. Ou seja, 1/4% do disco, aliás, 1/3 do disco, 1/4%, 1/3 do disco, é só com o Acerer. E as pessoas vão comprar 4 vezes a mesma música. Se calhar nem querem instrumento não para nada. Não é? Isto é apenas um exemplo. Tens muitos artistas que fazem isso. É assim. Eu sinceramente não consigo imaginar a gravar em 5 anos 3 discos. Não consigo. Em 5 anos 3 discos com 12 ou 13 músicas cada um. Que eu também gosto, mas pronto, vá para encher o disco. Não é? Se calhar fazia como muitos artistas fazem, sabes o que é que eu fazia? Como muitos artistas também fazem. Ou não sei se fazem mesmo, mas a mim foi o que me ocorreu. Algumas músicas, cantava ao vivo, via a reação do público, e depois só desse a pena, gravava num disco e vendia. Ou mesmo que não vendesse, pelo menos a minha possibilidade de chegar a outros lugares onde sem internet nunca seria possível. Nem que pusesse isso para livre download ou que vendesse, sei lá, 1 euro à música. Há muitas pessoas que ninguém fala disso. A evolução da internet, ninguém fala disso. Há muitas pessoas que também compram músicas na internet. Porquê que os discos, porquê que também a venda de discos caiu? Não foi só pelo download ilegal. Foi pelo download legal. Onde é que se contam as minhas vendas no iTunes? Onde é que o Top Mais ou a AFP contabiliza as vendas do iTunes? Não pode. É natural que os discos, a venda de discos também caia. Mas não. A culpa é sempre do download ilegal. Aliás, tudo o que acontece de mal neste mundo é culpa da internet. Digo eu. Já posso? Já. Falas que não há tempos comparáveis, que o vídeo com o, por exemplo, é uma coisa do passado e tal. E vejo-me falar de músicos como é que era na década de 20. Obviamente que os músicos não... Até, sei lá... Ao 25 de Abril, não sei dizer uma data específica, ser músico não era profissão. Como é que tu estás a comparar uma coisa de hoje com o que acontecia há... Nem é preciso vir há 100 anos, há 50 anos. Porque há 100 anos não havia, que tal como tu disseste, eram muito poucos. Eram raras as pessoas que só se dedicavam à música. E o que é que nós fazemos agora aos artistas, ou às pessoas que só têm a música como nível de subsistência? Não, não tem nível comparado. Não tem comparação. O cinema. No cinema mudo, muita gente ficou sem emprego. Pois, mas muita gente ficou com um emprego. Depois de deixar de ser cinema mudo. E tu achas com o serviço, a internet E a maior velocidade de onde as pessoas também tiveram um emprego à conta disso? Ah, é do John Lowe, deve haver muitas pessoas a tratar disso. Alguma coisa, se nós vivêssemos numa internet só tivesse 600 capas por segundo, porque sem dar no outro não precisas muito mais do que 2 megas. Do máximo 2 megas está bom. Que não havia, ou seja, que estas lojas da Apple e não sei o quê, o iTunes e não sei o quê, que têm lá as lojas deles de música, ou de livros, ou não sei o quê, também não achas que... Mas repara, o que é que fez surgir... Isto é tudo uma sequência. Surgiu o download ilegal. Portanto, mais banda para baixar arquivos. Mais banda para baixar arquivos ilegais. E, portanto, o facto de haver mais banda permitiu que surgisse... estes serviços. O YouTube... Tu lembras, por exemplo, como é que era ao princípio? Que o YouTube, os vídeos estavam sempre a parar. Agora não acontece isso. Não é? Por que será? Ou seja, muita coisa evoluiu também a partir daí. E eu continuo a dizer que o portuguesinho estrangeirinho já torna o download como uma coisa quase obrigatória. Tu ainda há pouco, na primeira intervenção, e se tivesse outras proporções, já estava aqui a pedir a aprender-te. Vão lá aquele site fazer downloads e tal. Sabes que as pessoas sabem que isso é, vai contra a lei, ainda incentivam. Está bem, é uma coisa que a mim... Eu costumo fazer as coisas dentro das normas, dentro... Não ir contra as regras fundamentais de um país, ou contra a lei de um país, mas pronto, há quem goste de ir contra. E eu lembro, eu estava a pensar, por exemplo, a última vez que eu fiz, que eu fui buscar uma música para mim, uma simples música, já estou a falar de discos, nem filmes nunca fui, jogo também não. É a perspectiva de cada um, sabe? Ah, e outra coisa que eu parece-me que estás muito centrado, e até, isto do centrado até um bocado para a explicação da música que eu vou escolher daqui a bocado. Parece-me que estás muito centrado no eu, o que eu faria, eu não dava 20 cêntimos, eu não sei o quê. Também os exemplos vai buscar a Indy Malhoa e quem é que tu falaste ainda agora mais recentemente? Ah, a Las Ketchupa. Há muita gente assim, mas há muita gente que não faz isso. Portanto, há muita gente que se ainda esforça para fazer um disco, e não são assim tão poucos, quer cá, quer lá fora. Portanto, os exemplos e que tu continuas a dizer, eu não daria 20 cêntimos, eu não sei o quê, mas tens que pensar numa perspectiva global. O que para ti é porcaria, para outros é muito bom e se não tivessem outra forma, a não ser pelos downloads ilegais ou havia coisas na internet, iam comprar o disco. Mas como agora tem essa facilidade, então, embora seja ilegal. Ou então nem conheciam o artista. Pois, é ilegal. Não, antes não se conheciam os artistas nem nada. Conhecia-se. Claro que se conheciam. Mas a forma como se conhece hoje um artista, a forma como um artista hoje consegue captar a sua audiência, também é muito maior. Antes da internet havia a televisão, antes da televisão via a rádio, quando havia a rádio saía por escrito. Oh, havia sempre maneira de... Claro, não estou a recuar a 150 anos. É que eu não estou a falar em termos... Eu não estou a falar em termos aqui do bairro ou em termos nacionais. Eu estou a falar em termos internacionais. Por exemplo, para o Bruno Mars chegar aqui ia demorar muito mais tempo, ao impacto que teve, ia demorar muito mais tempo se não fosse a internet. Pergunta aos seus paizinhos, já há 30 anos também não conheciam os músicos lá fora. E se não compravam discos deles? Eu não estou a dizer que não comprassem, eu não estou a dizer que não se conheciam. Estou a dizer que era muito mais difícil. Ou seja, hoje em dia, houve uma coisa. Não é bem assim. Tens de conversar com mais gente dos anos 80, como eu tenho falado para te perceber, não é mesmo? Mas, não, houve uma coisa. É fácil perceber. Não, é assim, dizer que a internet não veio ajudar na promoção de um artista também não faz sentido. Tu hoje em, é que é assim. E veio ajudar a fazer coisas ilegais. E a mandar a gente para o desemprego. E dar emprego a outras pessoas. A porcentagem não tem nada a ver. Não compares. Nestes aspectos não tem nada a ver. Houve uma coisa. Não são comparáveis. Muitos andaram a viver no mundo da música. Olha, tens um exemplo muito simples. O Tony Carreira. O Tony Carreira andou a viver no mundo da música. Olha, e se não fosse a internet, nós nos ganhamos hoje. Não sabíamos o ilegal que ele andou a fazer. E o que é que dizia lá o Jorge Loteria? O que é que era? Que esperava que aquilo não chegasse às últimas instâncias, porque o Tony Carreira dava muito dinheiro àquela casa. Não é? Portanto. Internet não são só coisas... Claro! Eu não estou a dizer que não há... Eu uma vez disse que internet é coisas más. Não, mas tu... O uso que estão a fazer dela do John... Eu só estou a falar dos John Lowe's ilegais, não estou a falar da internet no geral. Opa, mas é assim, tu queres a cara sem aceitar a coroa... Pois, amigo. Eu não estou a dizer que a internet é má, não estou a dizer que a internet só tem coisas más. Pronto. Eu estou a falar, as pessoas fazem uma coisa que estão aí, não têm noção do que isso custa a outras pessoas, mas é a terceira vez que digo, é como quase. Agora é obrigatório, vou ver esse download. É obrigatório que eu não consigo viver sem eles. Essa foi uma parte que correu menos bem. Não sei se foi intencional ou não, acredito que não. Vindo antes não, acredito que não. Foi buscar os piores exemplos que lhe ocorreu. Porque também há estudos noutros países em que e um deles é os Estados Unidos, em que os maiores compradores de música são também os maiores downloaders. Ou vice-versa. Ou seja, pessoas que gostam de música, que baixam muito material e que também vão comprar muito material. Percentagem disso em relação aos downloaders total. 2%. Eu estou a falar dos maiores downloaders. Aqueles que mais baixam músicas. Onde? Estou a falar num caso dos Estados Unidos. Pois, e o resto? Mas o mundo não é só os Estados Unidos. O resto não sei. Pois não, mas olha, mas é a principal indústria. Já para não falar numa coisa. Está em crise. Eu não sei especificamente, tal como não há nenhum estudo, pelo menos que eu saiba, que comprove que os maiores downloaders são os que menos compram discos aqui em Portugal. Não há nenhum, que eu conheça, não há nenhum estudo que oficialize isso. E sendo Portugal o país que é, depende da entidade que faz essa investigação. Se for à Acapor, então temos aqui um exemplo de que mais de 90% das pessoas que baixam mais de 3 GB já não compram por mês, já não compram um CD há 10 anos. Não é? Aliás, eu até aposto que se fossem por esse estudo, ainda diziam que 85% dos inquilinos não sabiam o que era um CD. Não é? Lhes foi apresentado, eles confundiram com um donut ou com uma bolacha. Sei lá. Pronto, diziam isso, não é? Mas dos estudos, e mesmo, por exemplo, em França também há outros exemplos. Olha, um bom exemplo disso. Em França. Não vais falar da namorada do Hollande, pois não? Não. Vou falar de que houve aquela proibição dos torrents, não é dos torrents, quando as pessoas faziam download de sites. É certo. A quebra do download de filmes e não sei o que caiu, dizem eles, cerca de 60% ou 50% do que era. Mas eu gostei foi da quebra na ida aos cinemas e compras de filmes, que caiu 17%. Por isso é que, entretanto, os franceses reverteram, e o próprio e ele não, mais uma vez não falou porquê, mas falou-se disso na reportagem, que a própria França depois diminuiu o peso das multas, o peso do impacto de um download ilegal. Porquê? Porque perceberam que a indústria musical, quer a indústria... Ou seja, se isto já estava mal, com os downloads ilegais, sem os downloads ilegais, ainda ficou pior. Não é? Ora, a queda aos cinemas baixou. A compra de filmes e de música, acho que só baixou 5%, o que é que foi? De filmes e de música, baixou. Não é? E depois Portugal não é um bom país do qual se passa a falar. Que tu vês lá o museu, que tem gravações de 1910 e 1920 e não sei o quê, e o Estado não põe para livre download porque ainda está sobre os direitos autorais, não é? Porque há artistas que morreram há menos de 70 anos e que, portanto, ainda há aquela coisa dos direitos de autor e não sei o quê. E onde é que está a cultura, a proteção da nossa cultura? Não está. Tu hoje, se quiseres, vais buscar discos dos anos 90 e sabes o que é que eles são? Uma raridade. Isto é um insulto à música portuguesa. Músicas de há 20 anos é uma raridade. Sabes porquê? Porque há uma excessiva proteção para fins económicos, depois não dá nem numa coisa nem noutra. Há uma excessiva proteção desse tipo de material. Estás a fugir ao essencial que eu estou a dizer, não sabes? Não. Sabes porquê? Porque as pessoas foram buscar, ainda não foi buscar, os casos mais fúteis que conseguiu encontrar, propositadamente ou não. Foi buscar os casos mais fúteis. Que é, eu baixo um disco, então ia comprar um... já não sei quando é que comprou um CD. Pá, olha, isto faz lembrar aquela... Isto é a mesma coisa que dizer que a juventude é como a Catizinha. Porque foram buscar a Catizinha ao YouTube e foram ver que a maior parte das pessoas é assim. Porque, pá, pronto, foram buscar um ou dois exemplos, também que havia outra. Aí a Rota! É mesmo uma cabra! Aí a Rota! Mas olha, vou-te dizer, pá, também a Rota, olha... E não é a Catizinha, é outra do género. Então pronto, vamos pegar nestes dois ou três casos e dizer que a senhora portuguesa jovem é assim. Tu também estás a pegar em dois ou três casos, dois ou três, que tu conheces ou mais, em que não tem grande trabalho a produzir um CD e pensas que já há uma grande porcentagem assim. Sabes lá, se não, é uma grande porcentagem assim. Para aí, que eu fui buscar dois ou três exemplos. Pois, e tu sabes lá, já estás a falar com 50% ou mais. Não, peraí. Eu fui buscar dois ou três exemplos como exemplos, porque eu conheço muitos mais. Ou e tu achas... Como é que tu sabes se a porcentagem é maior desses ou ao contrário? Não sabes. Estás a supor suposições nestes casos. Não, eu vou-te explicar. Eu vou-te explicar como é que eu sei. Ou há inquérito sobre isso. Como é que se faz um álbum? Eu vou-te explicar como é que eu sei. Sabes como é que eu sei? Não muito, já estamos aqui à meia hora. Não, eu vou-te explicar como é que eu sei. Eu tenho acesso a muita música atual. Muitas delas nem sequer chegou aqui a Portugal. E atenção que nem toda, é de onde é ilegal. Pela qual só é possível o projeto Antenweb neste formato, ou seja, sem lucros financeiros. Porque senão, ou não havia, ou teria que ser com lucros financeiros. Mas também eu não apostava em artistas que não sabia que se vendiam ou não. E os Blind Zero estavam fora disso, porque os Blind Zero são, obviamente, para mim, do século passado. Eu só me lembro de... Eu nem sequer sabia que eles existiam. Por acidente, mandaram-me um vídeo, o link da música do Blind Zero, na altura. Até pensei que já tinha acabado. Mas pronto. Isto para dizer... Eu baixo muita música atual. Muito ela nem sequer chegou aqui a Portugal. E tu vês, olha, os sons são sempre os mesmos. Os ritmos são quase sempre os mesmos. Mesmo no rock já há muita guitarra do The Reason e programas de género. No que tu ouves. Que é... Sim, no e entre que aquilo ouço, que tu ouves. No... Tu não ouves as músicas todas no mundo, nem metade delas. Nem um décimo. Mas ouve. Mas eu estou a falar daquilo que mais vende. Eu não estou a falar no geral, estou a falar daquilo que mais vende. Quero terminar, seu deputado. Houve uma coisa. Isto é a mesma coisa que tu dizes. É assim, eu estou a falar... como eu já te disse, estou a falar de daquilo que mais vende. Daquilo que mais tem impacto. Porque é o que mais vende que mais sai prejudicado. Digamos assim. Entendes? É assim... Um artista mais... Porque tu vais a ver até os artistas mais de menores dimensões. Muitos deles até lucram com o facto de ver, digamos assim, os downloads ilegais. Porque ficam mais conhecidos. Já os outros não. Perdem mais downloads. Aliás, perdem mais a venda de discos. Ao mesmo tempo concorrem com mais artistas. Não é? O seu tempo está terminado, Sr. Deputado. Não. E isto para dizer, eu assim perco-me. O que é que eu ia dizer? Pronto, é isso que quer dizer. Ou seja, e tu vês os sons, ou os... Olha, lembro de uma coisa muito gira. Sabes que eu já encontrei samples aqui. Já encontrei samples daqueles do freeloops.com ou coisa do género. Já encontrei samples da Lady Gaga. Já encontrei samples da Rihanna. As próprias vozes muitas vezes são... Como é que é? São... Aquilo é autotune, não sei o quê. Também dá trabalho fazer montagens. Se calhar perdiam menos tempo se o artista gravasse seguido. Seguido, ou seja, se gravasse. Se não houvesse ali tanto trabalho de montagem e não sei o quê e tal. Mas não, tem que ser tudo perfeitinho. Só que ao ser perfeitinho acabam por ser desonestos. Mas para mim, uma pessoa que é desonesta no seu trabalho, que faz tudo... falcatrua tudo para que pareça perfeito. Para mim... E numa altura em que esta intervenção já entrou baixo a hora deste programa, porque é maior fora dos aniversários, há mais meia hora, vou falar rápido sobre a música, tenho quatro motivos. A primeira é que responde ao género, vamos continuar no rock, aqui mais... Gosto da... Não é gostar, quer dizer, nem é gostar, nem é achar ridículo. Acho piada à maneira como este grupo se apresenta em palco, porque peçam aquela coisa que... Fosco, dou-te uma cabeçada. Fosca, dou-te uma cabeçada. Quando uma pessoa está a ver uma novela, um filme, qualquer coisa, e está quase a dormir e baixa a cabeça, nunca que dou-te na tromba. Anda cá que dou-te na tromba. E eles fazem aqui um exagero tal, sempre a mexer a cabeça, quase a chegar ao chão, quase todos eles. Terceiro motivo é que isto foi inserido na semana passada num programa que há sexta-feira, como é que se chama? Quotas de música. Em que foram escutados músicas de cada um dos 10 álbuns mais vendidos em 2013. E os Imagine Dragons apareceram lá com o Night Visions e vamos ouvir uma música que foi sobretudo, quer dizer, foi sobretudo pelo género, porque corresponde à música dos Mind Zero, mas foi também pelo título que eu decidi escolher esta música, porque às vezes certas ideias, cada um tem a sua, certas ideias que eu ouço aqui do Quarto Bonaparte, parece que ele foi afetado por uma onda radioativa, ou que andam lá para os lados de Chernobyl, lá há quase... Ah não, tu acho que ainda nem és nascido quando aquilo... Quando era, aquilo era. Foi... Ah, já tinha nascido, já não me lembro. Não sei se foi em 86. Foi em 86, foi. Foi em 86. No dia 26 de Abril. Ah, foi um... Pronto. É desde pequenino que o Carlos ficou afetado com a bomba de Chernobyl. E ainda hoje tem influências radioativas, ou radioativas, o que muitas vezes é positivo. Outras, eu ouço assim umas coisas que é... Olha, para variar a cabeça. Foste buscar um bom exemplo, por acaso. Do que é de Chernobyl? Não, de um grupo que trabalha bem e, também, e que vende e que cresceu muito também a conta da internet. Não é muito recente esse grupo, isso é o primeiro álbum. No primeiro EP foi Continued Silence e no primeiro disco, Night Visions, o primeiro single a primeira música do disco é a que vamos ouvir. E é também da mesma altura dos Blind Zero, a primeira vez que foi escutado na rádio foi no dia 2 de Abril de 2012, embora só tenha sido lançado no ano passado como single a nível internacional, a partir do dia 3 de Maio. Foi um dos discos mais vendidos em 2013, se não me engano, no sexto lugar, não é. Night Visions, a primeira música chama-se Radioactive. Pode ser? Claro, vamos, pode lá. Ser, Radioactive, Radioactive. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up. Antes de passar para a próxima música, agora prometo que vou ser bastante rápido. Antes de passar para a próxima música, só dizer aqui uma nota. Porque o Nuno Lourdes me disse em off, e só para não vos dar a ideia de que fiquei sem resposta. Então é assim: eu vou a um site, que não vou dizer qual é que é, porque me interessa que ele se mantenha no ativo. Eu vou dizer, vou dizer um site onde eu vou. Não é nada, outro mundo. Aqui até tem um domínio.eu, portanto. Se tem um domínio.eu, que é o European Union, pronto. E então o site diz o seguinte: using BitTorrent is legal. Como é que é aquilo? Fala em português. Pronto. Usar o BitTorrent é legal, Mas baixar material com direitos autorais, não. Ou seja, quando as operadoras dizem baixe o que quiser, faça o download do que quiser, eles não estão a dizer faça o download ilegal quanto quiser. Desculpa lá. Se tu dizes faça o download quiser, tu fazes o que quiseres. Exatamente. Então, faz o que quiseres. Com a tua responsabilidade. Pronto. O que mas estão incendiando. Tu sabes isso, não. Sei isso, mas a maioria foi o que eu disse ao cara, a maioria não tem noção. Houve uma coisa, a maioria pode não ter noção, mas as operadoras não têm nada a ver com isso. Mas é incentivar, não é mesmo? É? Eu aí ouvi o que o Miguel já diz e já achava isso e pronto, continuo a achar. Concordo. Exatamente, pronto, é a tua opinião. Agora. Indiretamente, tal como ele disse, indiretamente vão lucrar em termos logísticos, não é isso que acontece. Pode ser a tua opinião, pode ser o teu entendimento, mas em termos logísticos, não é isso que acontece. Porque as operadoras em nenhum momento incentivam ao download ilegal. E lucrar? Não lucram com o download ilegal? Ah, lucram. Isso é uma sequência lógica e direta. Isso não é opiniões, é facto. Não, houve uma coisa. Eles recebem por mês para as pessoas terem downloads ilegais. Ilimitados. É que downloads ilimitados. Olha, vou dizer o que é o download ilegal. É a mesma coisa. Espera aí, não. Para a maioria é a mesma coisa. Não estou a olhar para mim nem por ti, vou olhar para o panorama geral. Mas é que as operadoras não têm que pensar naquilo que o cliente vai pensar quando ouvir aquilo. As operadoras, no caso específico, apresentam-me um serviço e tu fazes dele o que quiseres. Não é? Olha, isto é a mesma coisa que dizer que os videojogos que incentivam que as crianças ficam violentas quando jogam esse tipo de videojogos. Algumas ficam violentas quando jogam esse tipo de videojogos. Outras jogam esse tipo de videojogos porque são, por natureza, violentas. É a mesma coisa, não é? Porque houve uma coisa. Uma pessoa, está bem, que compra uma coisa que baixa downloads, que faça downloads ilegais, se não tiver banda suficiente para isso, se quiser, vai continuar a comprar... Vai à candonga. Depois outra coisa que é interessante. Eu vou-te dar um exemplo muito simples do que é download ilimitado. Eu, quando estou a trabalhar, tenho aqui comigo a Antena Live ou outra rádio qualquer ligada. Atenção, que a Antena Live está a baixar 128 capas por segundo. Kbits, não kbytes, mas kbits por segundo. Que dá mais ou menos 128 dividido por 8, façam as contas e vejam quanto é que dá por segundo. Preciso do Guterres, façam as contas. Não, é só para não dar a perder mais tempo. Eu até já sei. Por exemplo, o Skype, tu baixas 8 kbytes por segundo. Olha, outro exemplo, o Skype. As horas que eu passo ao Skype. Sem videochamada, hein? Porque muitos fazem videochamadas. Isso é download. Se tu fores a pegar num internet com download legal, aliás, com download limitado, tu vês que isso faz diferença na fatura. As conversas pelo Skype, ou quando tu ouves rádio... Claro que faz. Eu, no meu emprego, não podia ter uma internet limitada, ou a pagar ao minuto, ou a pagar por certos megas, senão estava lixado. Isso eu sei. Então, isso pronto. Eu sei. Tu então, sabes. Então, mas houve uma coisa. Mas é que as operadoras não especificam onde tu vais gastar os downloads. Pronto. Mas se quer não concordes ou não, a prática é que acabam por lucrar por causa desses downloads. Não. A prática é que não acabam por lucrar. Porque se lucrassem... Oh, meu amigo. Olha, sabe o que é que aconteceu esta semana? Tu para teres internet aqui, não pagas por cada download que fazes. Tu pagas à operadora. Pago à operadora. E a grande maioria das pessoas tem downloads ilimitados e pagam às operadoras. Pago à operadora. Mas claro. Mas pago à operadora para ter o serviço. Não para baixar ilegalmente conteúdo. Porque o serviço, neste caso, permite-me ouvir rádio ilimitadamente. Permite-me conversar pelo Skype sem me preocupar. Mas eu estou a ver pelo lado da operadora. A operadora não lucra sequer indiretamente. Não lucra sequer indiretamente. Porque repara uma coisa. Porque se houvesse downloads limitados, onde é que as pessoas podiam fazer videochamadas? Tu não estás a entender. Pensa na maioria das pessoas, os portuguesinhos. Querem, sobretudo jovens ou menos jovens, querem fazer downloads na internet para quê? Ouve. Para músicas, para vídeos, para filmes, para jogos. Até mais para filmes e jogos. Mas para filmes e jogos que ocupam mais do que uma simples música. Pronto. Pronto, mas e eles querem ter isso. A quem é que pagam para ter isso? É isso que tu tens de perceber. Claro não, que eles não. Eles para terem isso não pagam a ninguém. Não. Então não pagam a mensalidade de downloads ilimitados. Pagam à operadora. Houve uma coisa. Não é a mim, nem mas houve uma coisa. Mas vamos voltar ao mesmo. As pessoas podem ter a noção que estão a fazer um download. Mas também voltamos ao mesmo. Então houve uma coisa. Quando é que as pessoas mais têm a noção que estão a fazer um download? quando tomam a iniciativa de descarregar algo. Nem sequer pensam que quando estão a entrar num site estão a fazer download e upload também. Mas para ter isso, pagam ao operador a mês a mês. Mas para ter todo o tipo de serviços, ilimitado no caso, pagam ao operador. Mas não pagam ao operador. A operadora não lucra com o download ilegal. Legalmente, não é, assim, se tu entendes isso, é uma coisa. Mas, na prática, não é isso que acontece. Porque se fosse isso que acontecia, se fosse o que acontecia, aconteceu mesmo que aconteceu esta semana, curiosamente, um dia depois de ter visto a notícia, de ter ouvido a reportagem. Que é, as operadoras estão proibidas de utilizar a expressão download ilimitado. Eu até me assustei quando vi isso. A Direção-Geral do Consumidor proibiu esta semana as operadoras de fazerem alusão a qualquer tipo de serviço ilimitado. Porquê? Porque a partir de certa altura eles começam a cortar a banda, começam a baixar, ou por exemplo, eles na altura o que se falou foi dos downloads precisamente. Mas há outros serviços, por exemplo, o Mosh, como é que era, fala ilimitadamente, quando no fundo só tens 3 mil minutos, coisas do género, não é? Quer dizer, mas ou seja, este tipo de coisas, não é? Este tipo de coisas, ou seja, as operadoras não ganham. Olha, isto é mesmo o que dizer, isto é mesmo a coisa que dizer. Que as empresas de Mitsubishi e não sei o quê, que faziam cassetes de áudio, que lucravam, ou aliás, olha, tens outro exemplo, os CDs grátis. Porquê que as empresas... Então, as empresas também lucram, essas empresas também lucram, indiretamente, com os downloads ilegais. Lucram. Então também lucram. Então devemos ir todos para a shoulder. Já estás a fugir outra vez, mas... Não, para nada. Porque, uma coisa, porquê que a maior parte das pessoas compram CDs para gravar? A maior parte compra para quê? Compra para depois gravar umas coisas e vender para a feira. Ou então compra... Até esses. Espera aí. Até os CDs para gravar, conto os que se vendem agora. Os CDs vistos. Ou então compra... Ou então... Porque, sabes porquê? Porque agora há outros meios. Exatamente. Pronto. Tu agora podes colocar algo no Dropbox ou noutro serviço ou não sei o quê. Que basicamente... E os telemóveis. E os telemóveis. Os telemóveis agora é um armazenamento de música. Já nem sabe como é que se fazem chamadas. Pronto. A Maria Fátima, senão é maior. Pronto, mas esta, na prática as coisas são assim. Por muito que a gente não queira ver as coisas dessa forma, na prática as coisas são assim. As operadoras, nem direta nem indiretamente, lucram. Porque se assim fosse, tínhamos aqui um problema enorme com as operadoras. Podes ter certeza. Mas também não podes ter certeza que este é um problema futuro. Mas não tenhas dúvida que um dia isto vai ser abrandado. Pois, e esse sistema que tens a facilidade de hoje de ir buscar o que quiseres, não tenhas dúvidas de que um dia isto não vai ser assim. Não sei quando, mas não penso que vai ser assim a facilidade do portuguesinho de ir buscar as coisas quando quer e quando lhe apetece. Mas bom, Maria Fátima. Logo veremos na altura como é que vai ser as vendas de discos. Esperemos que elas acabem primeiro. Eu acabei de dizer que não tenho a certeza. Tenho ideia. Pois. Vamos lá, Maria. Um outro artista. Olha, pode ser que no dia que isso acontecer acaba a rádio inteira, não é? Mas é legal. Vês? Ao menos são coisas legais. Torna-se a coisa a lei, aplica-se. Pronto. O crime deixa de ser sem castigo, como diz a reportagem. Anda lá, Maria. O que é que eu ia dizer? Até me perdi, que eu fico tão revoltado com estas... com as mentes pequenas dos artistas que só querem a vender discos e não fazer mais nada da vida. E que mesmo assim reclamam, porque, enfim... Não há Maria. Coitadinhos. Vamos ouvir uma artista chamada Agatha. Não chama-se Maria de Fátima. Tu não era Fernanda? Maria Fernanda, exatamente. Ah. Então não se chama Agatha. Já estou a inventar. Artisticamente chama-se Agatha. Uma artista que se chama Agatha. Bendito, está bem, está. E me dá-se bem. Bom. O tema é de 94. Faz parte do álbum Perfume de Mulher. E chama-se Desgostos de Amor. É para comemorar as duas décadas, os 20 anos. Bom, nós não devíamos ouvir esta música, porque apesar de ter sido digitalizada de uma cassete, eu não comprei o CD, portanto, não é propriamente a mesma coisa. Está bem, não baixei da internet. Quer dizer, por acaso até acabei de baixar porque perdi a cassete, ou seja, perdi o meu disco externo. Mas pronto, mas mesmo que só passasse a digitalização da cassete, era ilegal porque não comprei o CD. E a cassete também não foi o que comprei, foram os meus pais, portanto, eu não comprei. Portanto, é ilegal. Mas pronto. Vamos ouvir uma música chamada Desgostos de Amor. Esta música... Eu lembro muito desta música no seguinte. Quantas vezes eu ia ou ali para a beira de um... Tinha ali um campo de futebol à beira da escola. Ou onde as pessoas iam para lá jogar a bola. Então às vezes ia lá, saía da escola e ia com o meu pai e com os meus irmãos, íamos jogar a bola e não sei o quê. Ou então íamos para lá às vezes ao domingo à tarde. Gil Vicente Farense. Que escola é que estás a falar? Primária ou mais tarde? Não, ali na... Onde é agora a escola de Dona Inês e não sei o quê. E o Dom Pedro. Campo de futebol? Está bem. Sim. Ou campo de futebol onde as pessoas iam jogar a bola, eu não sei... Não sei. Iam lá jogar, pronto. Sim. Aquilo, atenção, que aquilo há 15 anos atrás não tem nada a ver com o... Pois não, eu estava a tentar imaginar onde é que era, devia ser na... Aquilo mudou tanto em 15 anos que até assusta. Mas pronto, e então... eu ia para lá e tal, íamos lá todos, ainda me lembro daqueles jogos, todas às 3 da tarde. Ora, vamos então ao Gil Vicente Farense, na primeira volta, o Gil Vicente jogou fora com o Farense, no São Luís, em Faro, e hoje a equipa, não sei que alvinegro, não sei qual é que era a cor deles. Qual? Farense é branco. Farense. É preto e branco? Branco. É branco? Branco. Pronto, a equipa branca, não sei o que é tal... lá venceu na primeira volta por 2-0 com golos de Punizetes e o Diukits. E não sei quanto, e não sei quê. E o Pedro Barney, que é o melhor marcador, não sei quanto. Isso tem a ver com o músico, não tem? Tem. E vamos lá, então, para a estádio, e não sei o quê. Lá estava lá o Rui Cerqueira. Ou o João Malheiro, o João Malheiro, que também foi jogador de futebol. Aquele tem aquela voz muito grande. Sim, eu sei. E não sei quando, e não sei o quê, e tal. E na baliza Marco Aurélio, e não sei quando, e não sei o quê, na baliza... E o rádio em altos berros. Não é? Porque depois estávamos nós lá a jogar a bola. E ouvir-nos lá. E a rematar lá a baliza, não é? E eu... Ias para a baliza, era? Não, mas rematava. Ah, é. E às vezes até fazia aquela coisa fixe que era dar um passinho atrás. E depois acertavas em cima. Estava no ar. Coitadinho. E depois dizes assim, aí no meio onde estava a bola. Porque o vento moveu um bocadinho a bola e eu... Pum, e tu davas no cacheco. Ou então dava assim de lado na bola. De pontapé na atmosfera. E depois lá estavam assim com os vidros abertos. Eu digo, uau, do campo a Maiorense. Não sei quanto, não sei quem. Mas aquele tinha lá, aquele som todo... Lembras-te desse? Sim. Pronto. E também já... Que é TSF, não? Não, era a Antena 1. Era a Antena 1. Tinha lá o Rui Cerqueira, tinha lá outro Rui, também já não sei qual é que era. Tinha lá... Era muito giro. Porque eram quase todos, tirando Benfica, Porto e Sporting, eram praticamente todos. E atenção que eram 9 jogos, ou 6, vá. Eram 6 jogos. E não 5, como são agora, porque agora são menos equipas. Na altura eram 18 equipas. 5 o quê? 6 jogos ao mesmo tempo na primeira divisão. E achas que agora são 5? Não. Quando agora... são 2 já é uma sorte. Pois, é o que eu estou a dizer. Na altura tem-se por ser que dizer. Mas altura... o Benfica, Porto Sporting também jogavam ao domingo à tarde. Não eram os 3 ao mesmo tempo, mas um ou dois deles sim, jogavam sim, também. Sim, exatamente. Mas mesmo assim, pronto, era mais tarde. Mas estou a dizer, em simultâneo, todos às 3 da tarde. Em simultâneo, é o que eu estou a dizer. Mesmo ao domingo à tarde, ou às 3 ou às 4 da tarde. Sim, depende. Mas sim, eu lembro de ouvir-me jogos. Lembro de um que foi um espetáculo. Foi quando o Benfica ganhou 3-0 Salgueiros. 93-94. Olha, nessa época eu lembro do Benfica ir ganhar 3-0 ao Braga e foi às 4 da tarde, como aos outros todos. Pronto. Às 3. E então, e o Domingo do Esporte ia ao caralho. Sim. Depois tinha aqueles jogos, jogávamos até a Itália, eram não sei o quê, os Juventus da Paulo Sousa. Pronto. Mas... Depois já sofria toda, não sei o quê, de jogar a bola, com o solo do caralho. Ei, pão, puta pés da bola, não sei quanto, ei, caralho, mas fui eu, mas eu não marquei, eu marquei, não sei quanto, não sei o quê. Vinhas para casa, íamos até a um café e tal. E pelo caminho lá vinha... Por isso sai da minha vida. Ou então... Sou mãe solteira. Ou então... Das costas de amor. Quem é que este não gosta? Esse álbum, por favor, mulher, foi o grande lançamento da Agatha para o panorama nacional. Foi. E... Ou então depois tínhamos aquela do... Continuas... Isso é da Romana, mas é a Romana... 6 anos foi. Não. 4, 2... Pronto, há algum tempo depois. Sim, mas pronto. Mas a Romana era... A afilhada musicalmente da Agatha. E então aquilo, ou seja, mas essa música eu recordo muito bem. Depois, sabes aquela coisa que era quando os pais, pronto, sendo filho único, não tem essa. Ai, não podia dizer isto, bem não. Não. Pronto. Mas eu tenho mais 2 irmãos e então às vezes já não sei o que é que acontecia. Ficávamos no carro, os 3. Bem, eu. Sempre a ver quando é que aquilo descamava a pancada do teu carro. Pronto, é isso. Divertimento é isso, é seu louco. Era muito fixe. Ou então depois. Era. Eu. Agora vou fazer uma coisa. Vou fazer uma coisa que o Nuno nunca presenciou. E os ouvintes ainda bem que não vão presenciar. Aliás, já presenciaste, mas não tanto como vais presenciar agora. Que era. Ah, então, ali está quase a marcar, tirou o bolo! Não defendeu! Olha a recarga e bolo! Mas a pessoa fazia uma coisa que era. Isto sempre à frente dos olhos. Ele está aqui a fazer gestos por fora, está a mexer as mãos, a fazer conta que é guarda-redes. Pronto. Ah, então, e ali a passar para o jogador, e nas bancadas, não sei o quê, porque depois a imagem mudava, não é? E com as mãos está a definir onde é que estavam os jogadores, onde é que estavam as bancadas. E depois voltava a mudar a imagem para os jogadores e tal. E depois voltava para os jogadores mais antigos. E depois era assim mais à distância. Depois era. Então, agora vemos aqui na repetição que há realmente uma falta. Punha-se a fazer com as mãos o que estava a acontecer no campo. Mas eu fazia isto dentro do próprio carro. Não. Eu era tão triste na altura. Eu fazia isso. Já não era. E eu a fazer lá os... Eu nas aulas de francês a fazer... Onde é que eu prestava atenção às aulas no meu 5º ano? Esqueci, eu era todo o tempo Dragon Ball na minha cabeça. Ah não, grande Vegeta. Não, mas era, ou seja, porque a minha forma de ver o mundo basicamente era assim, era com as mãos, era em termos de com o contraste de sombra e luz, pronto, e então era assim, mas eu dava aqui, eu vou jogar futebol no meu quarto, futebol, handball, porque aquilo era, eu para poder jogar um contra o outro tinha que ser com as duas mãos. Mas aquilo, eu fazia defesas espetaculares, às vezes. Também é certo, de vez em quando, partilhava algumas coisas. Ou vá, esfolava os joelhos, porque andava ali de um lado para o outro. Aquilo era alcatifa, quando tinha tecidos mais finos, no verão, ou quando até nem tinha nada, quando andava de calções. Aquilo, claro, os joelhos, depois andava em carne viva. Mas pronto. Ou então no corredor da casa, que era maior. Uma das balizas era junto à mesa de telefone e a outra era na casa de banho. Coitadinho. Era assim. E tinha, olha, tinha, eu depois tinha o Amadurense, tinha o Torneirense, tinha o Benfiquense. Eu fazia o meu próprio campeonato. Aquilo era uma coisa, uma categoria. A música. É música. É uma simbologia de todos estes tempos. Recordações da infância. Desgostos de Amor, que era uma música que na altura. Não sabia, não fazia nem ideia o que isso era, não é? Não fazia mais pequena ideia. Desgostos, amor, isto é o quê? Isto é para as grandes, não é para mim. O que interessa era ouvir as músicas. E como aquilo era até era uma avalada, eu gostava da música. Muito bem. Desgostos de Amor, da Maria Fernanda, conhecida mais conhecidamente como Ângata. Conhecida mais conhecidamente. Vamos lá então. E não há nada a fazer. já provou, sofreu e chorou, e não voltou a amar. Desgostos de amor, quem é que não os tem? Desgostos de amor, não deve haver ninguém. Desgostos de amor, desgostos de amor, são tantos que me dás. Quem nunca teve uma ilusão destruída sem razão, que não volta a acontecer? Eu já tive tantas assim, agora no meu jardim não há flores para nascer. Vai e não vai, nunca mais. São todos iguais, feitos para durar. Quem como eu já provou, sofreu e chorou, e não desgostos de amor, quem é que não os tem? Desgostos de amor, não deve ter ninguém. Desgostos de amor, tanto mal os faz. Desgostos de amor, são tantos que me dás. Desgostos de amor, hoje não houve intervalo, porque esta emissão ainda vai a meio e já vamos, vai a meio em termos de escolhas de música. Já estamos com uma hora e meia disto. Bom, a próxima música tem... Há uma coisa que a internet traz coisas boas e até está... Não fiz propósito, mas isto até está associado com a internet, a próxima música. Eu acho, já falamos aqui no Conversa de Letra, aqui neste canal, noutro programa, sobre as redes sociais e sobre as doenças que isso traz, coisas positivas, o reencontro de amigos, a informação que se partilha, o conhecimento que se tem de várias coisas muito mais rapidamente e mais facilmente através disso. Rapidamente? Nada, isso. Nos anos 80 também já havia muito rápido, muito rápido. Pois, claro, não estou a falar de músicas. Mas também a porcaria que isso traz, traduzida. Não é a porcaria que traz, é o que as pessoas fazem daquilo, usam aquilo para quê? Para criar problemas, para conflitos, para infantilidades e bbb. A música que vamos ouvir de seguida faz o retrato disso, e eu escolho isto para a paródia, para ridicularizar, mas para fazer acordar aqueles que ainda não se aperceberam dos problemas que as redes podem trazer, se forem, primeiro, se forem utilizadas indevidamente, segundo, se derem maior atenção do que aquilo que elas merecem. E esta música, que acho que surgiu do Brasil, mas vai ser encantada por um português, lá pelo meio, no refrão mesmo, fala de uma coisa que eu fiquei sem ela No ano passado, no dia 22 de maio, lá está o dia 22, sempre presente nas nossas vidas. No dia 22 de maio de 2013 eu fiquei sem o meu Messenger, o meu MSN. Portanto, vamos ouvir, vou ter excluído o meu Orkut, de um artista que chegou a ser, como é que se diz, não é patrocinado, mas o apoio da Antena Web. Exatamente. O Hélio Santiago. Ainda hoje vai tendo. Ainda hoje vai tendo. Não é apoio que se diz, é... Sim, é apoio. É apoio. Três apoios. Vamos ouvir o Hélio Santiago. Sabes que... acho que não, o Orkut, claro que surgiu do Brasil. É. Sabes que se tu disseres isso em espanhol, é três francos em português. Sim. Não é apoio, é polos. Mas diz-te polo. Eu volto a dizer que lá, lá, lá. Está bem, mas diz-te polho. Intervenção curta que é para contrariar com os outros. Sim. Vamos a ouvir isto. Vamos lá. E... não tem importância demasiado, não se colhem, não fiquem doentes pelas redes sociais e não façam qualquer coisa. Vou-te bloquear agora, já não é Orkut, que no Brasil não há quem use, mas na maioria faz a boca. Se bem que a rede que agora cresce mais é o Instagram. É fácil, são boas. Olha, quantos fotógrafos perderam o emprego por causa de... Pois é. E agora vou-te bloquear, eu já não falo mais para ti. Eu não falo mais para ti, isso foi substituído por... Vou-te excluir do meu Facebook. Não curto bué, já não faço não, página. Agora é uma coisa mais fixe, vou denunciar o teu perfil. meu, bué da freak. Bem, vamos ouvir o Hélio Santiago. Vamos lá. Pá, paródia. Os anos vão passando e cada vez te amo mais, e dedicando sempre um amor sem fim. Bons momentos de paixão e de felicidade, e eu sempre acreditei que o teu amor era verdade. Tu sempre juraste a mim eterno amor, e um dia casarias comigo e serias feliz. Mas tu mentiste e vi que estava errado. Um dia vi tu saíres com o ex-namorado. Eu vou-te deletar-te e excluir do meu Orkut. Eu vou-te bloquear no MSN. Não me mandes mais scraps nem e-mails, PowerPoint. Me exclui também e adiciona ele. Eu vou-te deletar-te e excluir do meu Orkut. Eu vou-te bloquear no MSN. Não me mandes mais preps nem e-mails, PowerPoint. Me exclui também e adiciona ele. Sei que os anos vão passando e cada vez te amo mais, e dedicando sempre um amor sem fim. Bons momentos de paixão e de felicidade, e eu sempre acreditei que o teu amor era verdade. Tu sempre juraste a mim eterno amor, e um dia casarias comigo e serias feliz. Mas tu mentiste e vi que estava errado. Um dia vi tu saíres com o ex-namorado. Eu vou-te deletar-te e excluir do meu Orkut. Eu vou-te bloquear no MSN. Não me mandes mais scraps nem e-mails, PowerPoint. Me exclui também e adiciona ele. Eu vou-te deletar-te e excluir do meu Orkut. Eu vou-te bloquear no MSN. não mandes mais breves nem e-mails. PowerPoint, me exclui também e adiciona ele. Me exclui também e adiciona ele. Estamos de volta a Bentas. Agora aqui conversando sobre fotografia, né? Se o verso e o reverso da medalha também é fotografia, na imagem, não sei o quê e tal, né? Que nem se fala nisso, mas também tem as suas coisas boas e coisas más, não é? Porque uma fotografia antigamente vendida destas empresas custava muito mais do que custa agora. O que é que eu te ia dizer? E só da música. Ah, eu falo da música. Ora, ano novo 2011. Acho que foi de 2011 para 2012. Estava eu em casa de uma pessoa. E estava lá a dar o quê? Ou Beca Brala, ou a Caça dos Tagarelas, ou não sei. Mas estava a dar, é? E então... estava lá a mostrar os melhores momentos. Ah, então, aquelas músicas que eu tive tirado do YouTube. Ai, não sei quanto, não sei o que e tal, e coisa e tal, todas as músicas, todas muito fuleiras, e de repente entra uma cena em que eles estão os dois chateados porque ela está com ciúmes dele. Não é? Ah, e tal, depois começa a música. Tudo foi por ciúme, foi. Tudo foi por ciúme, sim. E aquela música bateu. Pá! Bateu assim. Eu... Assim. Yeah! Curti-te. Uau, eu fiquei. Bem, mas é que eu fiquei, sei lá... Parou. Sim, que parou tudo. Eu parei naquele ano. Ele não passou para 2011, ele deixou em 2010. Olha, eu que, para gravar o Planeta Top 15 da semana passada, ou há duas semanas, eu só dizia 2014. Outra coisa. Outra coisa. Não, mas eu só dizia 14. Bem. E então... Bem, mas eu fiquei assim... De onde é que faz parte? Eu tantas casas de tipo da Ágata, nunca vi esta música. Mas é antiga, porque ela, pela qualidade que tem, vê-se mesmo que é antiga. E era de 95. Faz parte de um disco, ou seja, aquilo foi CD, não vinha na cassete. Eu acho que faz parte do álbum És Tu. Sou eu agora? Não. Aí já é para falar da música, não. Pronto, e acho que faz parte disso. E desse disco. E acho que é faixa número 13, o que é? Tudo foi por ciúme. E duas coisas. Primeiro, faz-me lembrar... Aliás, três coisas. Primeiro, faz lembrar tempos em família ou tempos assim em convívio. Quando eu ainda suportava esse tipo de coisas. Agora, confesso que me faz muita confusão. Não gostas de... Nem que seja um mini multidão. Ou, não é que não propriamente não goste. É... Causa-me confusão. No cérebro. Já és a terceira pessoa, assim. Epá, mas é mesmo, eu fico exausto. Eu canso-me tanto ou mais no meio de multidão durante meia hora do que sozinho um dia todo. Do que a trabalhar 5, 6, 7 horas. É o hábito. Epá, é daquelas coisas que causam uma confusão aqui no cérebro. Sei lá. Música. Pronto, este é o primeiro motivo. O segundo motivo faz lembrar as tardes em que o meu gato estava... Eu tinha um gato enorme, que parecia um cão. Todo branco, chamava-se Ice. Então ele estava na janela, e eu também na janela, a fazer companhia. E então estavam lá os vizinhos, né? Todos lá... Vocês e as tendências para nomes ingleses nos animais. Não, peraí. É o Ice Lord of Lost. Mas peraí. Eu chamo Nuno. Mas peraí. Não gostamos de chamarmos feios aos animais. Vai respondido. Ei, isto está aberto? Não. Ah, imagina se tivesse. Continua. Sei lá, meio de explicar. Não, neste caso, os três nomes já vinham. Ah, está bem. Sim, já vinham. Continuando. Tinhas o gato, pronto, a tovela, a brincana. E olha, uma coisa que se perdeu também, os downloads acabaram com isso. Que foi os vizinhos estarem a limpar a casa e ter as janelas abertas com música, sabes? Pouca vergonha. E aquilo era fixe, por assim, quando havia lá. Eu ainda me lembro de estar. Olha, até foi nessa tarde que eu estava lá ao sol, a sentir o sol a bater-me na cara. Tem nada para fazer? Lá com o gato. Ainda ouvi lá a música. A tirar as mangas pela porta fora. Que um homem também chora. E eu percebi a tirar as mangas pela porta fora. Eu é que não percebi nada do que tu disseste agora. Sabes bem, a tirar as mangas pela porta fora. Que um homem também chora. Ai, chora. E então eu pretendia atirar as mãos pela porta fora. Only o vingança assim da matança. Olha essa outra. E então, ou seja, esta música faz lembrar essa altura, porque olha até curiosamente até a da Ágata. Faz lembrar de quando 11 da noite, meia-noite, já começava a ser muito tarde. Para mim hoje já é habitual 2 da manhã, mas na altura era muito tarde, meia-noite. E duas. Sabes que eu gostava muito, eu sempre gostei muito dessa altura da noite. Porque é a altura em que está toda a gente a dormir, não sei o quê e tal. Mas há sempre ali alguns resistentes acordados que nunca deixam que o mundo adormeça de todo. Não é? Há sempre vida. E por outra parte faz lembrar, sabes quando tu no meio de tanta confusão encontras alguma paz? É quando te encontro. Pronto. A sério, faz-me lembrar precisamente isso, faz-me lembrar... E há coisas curiosas, há pessoas que tu, não, no teu caso não posso dizer mal a vez, mas mal presencias com ela, parece que está ali um sinónimo de paz. Eu agora conheço um exemplo aqui, perto. Não é quem está a pensar. Não, eu sei que não é. Era demasiado óbvio. Sei lá, é daquelas coisas... Não sei, mas sim, eu consigo perceber aquilo que tu sentes, há aquilo que tu dizes. Há pessoas com quem... Às vezes só o facto de falar com elas, só o facto de saber, vou falar com esta pessoa, de lembrar daquela pessoa. Paz. E é uma paz. Pá! Mas, ah, espera aí! Não tem nada a ver, mas acho que me paz, olha. Não, não é isso, não me esqueço. Uau, paz, lembrei do... Ah! É que este ano eu me perguntei quem é que vai ganhar o Open da Austrália. Sei lá, não já, vai, já estamos a meio, mas ainda vai olha, a tempo. Paz! Homens, quem ganha? Diz-me. Paz! Diz-me, não, estou certo. Já não faço a minha ideia. Oh, não, tens de dizer um nome. A sério, eu não conheço o António. Oh, são os mesmos. Djokovic e Azarenka, pronto, é a previsão dele. Ah, eles também continuam a jogar a Azarenka? No topo, lá. Sim, diz. Muito bem. Eu agora deixei de ver a televisão. Djokovic já virou cozinheiro ontem. Meteu um ovo no chão e ficou estrangulado. Com 42 graus. Então, andam 42 graus dia após dia. Para hoje já havia descida, mas nos primeiros dias já houve, em 3 dias houve 9 desistências por causa do calor. Mas sim. Paz! Sentias a paz? Sentia, ou seja, e essa música trouxe-me paz no meio daquela toda, daquelas balbúrdias todas lá dos ritmos que são sempre os mesmos e não sei o que, surge essa música. Foi amor sem ama, foi. Sinónimo de infância, sinónimo de paz, coisas bonitas na cabeça do Carlos. Ainda não acabou. Sim, ah, é isso, basicamente é isso. E a cabeça do Carlos Joana Parte. Uma certa esperança para o futuro. A canção número 5 traz esperança, traz paz, traz amor, traz. Como é que chama a música? Tudo foi por ciúme. Traz ciúme, traz tudo. A Maria Fernanda vai cantar a Ágata. LOL! Whatever. Então assume tudo. sexta e última intervenção desta emissão que vai dar um que acompanha o Carlos. Emissão 158. Pois já te para mim. Foi. Se não, se não me contradissestes, eu não tinha tanta coisa, estás a ver? Parça-me-te, parça-me. E há dizias, olha, não estou de acordo contigo, opá, mas pronto. Curiosamente, eu não sabia qual, tão como os nossos dois ouvintes que já nos ouvem desde o início sabem. Eu sabia quais eram as escolhas do Carlos. Mas eu não sabia qual era a Carlos da Nono. Mas eu também não sabia as explicações que ele tinha para cada uma delas. E curiosamente esta música vai responder em parte às recordações que ele tem. Eu tinha duas músicas para hoje, para esta sexta canção. Ah, mal e não disse tema. Que era uma portuguesa mais relacionada com o título e também dentro do género, só um bocado mais animada, que era do Surfim Saudade, era menos zero, Tempestade de Ciúme. Não, Tempestade de Ciúme. Já que era para falar em ciúme. Mas vai, ciúme, vamos falar em paixão e vamos viajar até o Brasil e viajar na minha mente até aos meus tempos de infância. Paixão. E ao bocado falaste um pouco mais e no meio de Portugal, não sei o quê. Eu tenho lá uma cassete, só música portuguesa, uma cassete de vídeo, um pouco mais de 3 horas ou 2, já não sei. E que até já passei as músicas em áudio. Acho eu. Já. E que são só músicas retiradas do meio de Portugal e do top... Não, do top mais, acho que na altura. Músicas portuguesas brasileiras. Portanto, não poderia ser meio de Portugal. Top mais. E esta música... Esta música quando eu estive a fazer a digitalização, já que falaste da cassete da Ágata, quando eu passei esta música do áudio do vídeo para o computador, eu... ouvi esta música que já não me lembrava dela. Está lá incluída entre as, sei lá, 3 horas. Quantas músicas terá? Umas, sei lá, 60, por aí. 50 músicas, por aí. Dado que não estão lá os telediscos completos, muitas vezes. Pai, mas 60 músicas. Porque eu já não me lembrava desta música. Só daria cerca de 45. Em que há músicas que falam sobre o amor, a paixão, em que eu acho os versos demasiado... não é melosos, mas muito floridos e tal. Eu, nesta, não acho isso. Começam logo... Isto é a autoria de Augusto César e Paulo Sérgio Val. Eles começam logo por dizer... Quando senti teu amor, parece que a lua chorou. E logo, lua, que tem um significado importante. Gosto do ritmo. A melodia e a maneira como ela canta... Vou já dizer quem é. A melodia em si, mais uma boa que vem do Brasil... Mas a maneira como a mulher interpreta isto, as voltas que dá, não bate, não faz aqui um bater, mas gosto. O ritmo, embora esta música nunca tenha sido tocada por eles, faz-me lembrar o grupo que me fez crescer musicalmente, os Trovadores Aprendizes, porque tocava uma que tem um ritmo muito... Isto do... Tac, tac, tum, tum, tum, tac, este bongueiro, assim, uma coisa... Sabes aquela música? Tenho um coração para lá. Isso é mais baixada, não é? É das duas coisas. Mas isso é mais. Depende da voltinha que se dá. É bolar baixata. Pronto. O ritmo também me agrada. Quando tem este. Quando há músicas que têm este ritmo bem conseguidos. E nós vamos, como eu estava a dizer, vamos até ao Brasil. Porque isto também traz recordações quando eu tinha para aí 5 anos. Quando esta música passava muito na televisão, não havia internet para ir ver isto aqui ao YouTube, e que é cantada, tu dizes, a Ágata é Maria de Fernanda, não é? É. Esta é Maria de Fátima, mas o nome dela é Joana, que não tem Joana no nome, é Maria Fátima Gomes Nogueira, a carioca, nasceu no Rio de Janeiro em 1957. Olha, vai fazer anos, no dia 27, está quase a fazer 57 anos, 57, 57. Chama-se Maria Fátima Gomes Nogueira, mais conhecida como Joana, com 10 anos. E vai cantar uma música chamada A Vida Virou Paixão. Lembram-se? Vocês sabem de que música que eu estou a falar? Eu tenho uma ideia dessa música. Se não sabem, vão ouvir a seguir, que é para fechar isto uma beleza. Você sabia que se tinha vida a clipe? Não sei se tem. Está aqui o a dar, mas é só a imagem do disco. Ah, então mas como é que tu gravaste, do Top Mais? A tua é portinha, pô, realmente bem visto. Deixa o bolero tocar, quero mais é te amar, porque sei que para mim esse amor não tem fim, para o meu coração acabou-se a procura, e a vida virou paixão. É aquele tipo. Muito bom para mim, cada um tem a sua opinião e o 25 de Abril serviu para nós coisas. Ora bem, antes de irmos embora, vamos recordar as 6 músicas de hoje que foram Blind Zero e I See Desire, Imagine Dragons com Radioactive, Agatha com... Qual foi a primeira? Desgostos de Amor. Desgostos de Amor. Depois fui eu com o Elvio Santiago, vou-te deletar do meu arcote. Deletar é apagar, para quem não sabe. Em brasileiro, em português o Brasil inventado, assim há coisa. E inventado não, é maneiro, não se falam, coitadinhos. Depois tivemos a Agatha com não sei o que de ciúme, como é que é? Tudo foi por ciúme. É a mesma coisa que nós dizemos bicho, coitadinhos. E vamos já com Joana, A Vida Virou Paixão, numa emissão 158 que já vai para 2 horas, é um pouco bem. Bom, deixa, posso dizer uma coisa muito rápida? É, já. Coitadinhos. Nós aqui dizemos apagar, eles lá dizem, não é, como é que é deletar, mas nós aqui dizemos download. Eles lá dizem a português, baixar. Nós aqui dizemos, ai, download. Mas coitadinhos somos nós. Portanto, no dia 18 de janeiro, já que hoje é 18 de janeiro, de 2011, faz hoje 3 anos, que era terça-feira, e escutamos Cabeças no Ar, Primeiro Beijo, fui eu o primeiro a escolher. Depois, Rui Veloso, A Paixão, segundo Nicolau de Viola. Tiziano Ferro, Perdono. Laura Pausini com La Solitudine. Roberto Carlos Calhambeque. Lembras-te do que demoraste para escolher essa resposta? Eu não já não te lembrava. E depois, então vamos para o intervalo. Foi a única vez que interrompemos uma intervenção a meio. Porque o Carlos Bonaparte já não sabia que música é que ia escolher. Ele, nós já voltámos. E eu porque ele já não sabia que ia escolher. Eu Te Darei o Céu, de Roberto Carlos. É assim que fechamos. Vamos ouvir Joana. A Vida Virou Paixão. E voltamos daqui a 7 dias. Sim. Porque uma semana tem 7 dias. Eu volto daqui a 8, este mais 7. Quando senti teu amor, parece que a lua chorou. Também sou assim. As pedras mais duras são flores pra mim. Amores perfeitos pra gente colher. Esse bolero sincero no meu coração talvez seja só uma grande ilusão, mas quero dançar agarrada em você. E a vida virou paixão. Sonhar, porque é bom começar, como quem sai do mar e não vem sem voltar. Você é a razão dessa minha loucura. Deixa o bolero tocar, quero mais é te amar, porque sei que pra mim esse amor não tem fim. No meu coração acabou-se a procura. Enlouquecidos amantes também sou assim. As pedras mais duras são flores pra mim. Amores perfeitos pra gente colher. Seja só uma grande ilusão, mas quero dançar agarrada em você. E a vida virou paixão. Nem é preciso sonhar, porque é bom como está, como quem sai pro mar e não tem. procura, e a vida virou paixão.